4 25 30 chegada para o Mediano, para a Mídia 070, visto ao cima para o Mediano, no Porto de Lia, ao número 3 na aproximação, voo no 364. Continua a aproximação, informa o Boeing da Sideral, estendo uma laje de 1 a 0, aguarda informação de pista livre. Água é 0 e 5, né? Qual faixa após o ponto do esquilo, né? É de frear. Atenta. Eu como. Eu já li uma quilo outra vez. aí, por favor. Chamé 9400, autorizado ponto, pistão 10, centro segundo, 10 graus, 10 mais. Autorizado ponto, pistão 0, chamé 9400. Para nível 160, faz 2000 foi coral. Tudo uma senha, nível 160, aguarde só a confirmação junto ao centro de equipe. Já efetuou esse voo visual nessa rota? Visão 05 está na escuta de controle? Pode falar, mas agora, se mantém, eu quero mandar o postar 9072. controle, 120, décima 8, tem um bom comum. Aqui é o 208, boa noite, 1134. Thank you. frequência 1-2-6-8-5, ao termo 2-5-4-5, ou no 1-2-4. dia, chegada para o médio 1 para nível de voo 050, vista altímetro 190 no meio. serviço, frequência 151, alternando 68 ao serviço de forma que alerta, ainda está com a para 2 pessoas, a gente congela no meio, está autorizado para a aliança, pode autorizar dois, congela no meio. Cidade Bravo Alto, está autorizado descida até 4 mil pés, a gente está autorizando 0, 1 no Sideral 9963, decolado. Sideral 9963, 73, contato radar na decolagem, siga a via 7 salvo ano para nível 240. Salvo ano para 240-9973. Federal 9973, assim que possível, hoje, Coral salva. Coral, tô autorizado, 9973. Agradeço, voa Coral 9973. Charlie Bravo Alfa, retornação para assentamento por esquerda, na proa 040, intercepte o localizador nessa proa, Charlie Bravo Alfa. Para 3.000 pés, 01. 241, deixa pra 2010, autorizado aqui na LN, ponto de localizador. Valeu, Patrão. Bom, foi do máximo. Para a velocidade de aproximação. Só Na 212, eu fiz a para aproximação, autorizado no LF, hoje no meio de solo 3-1, agiliza a liberação à direita, chame solo 1.